os pés de fora, no lado de fora da lei. Moisés comemora, dê a volta, mas não dê miolo, nem bandeira. Sou radiante, brilhante, defesa costeira. Fraco, enterrado, desmascarado, casói. Zona leste, verdadeiro, o primeiro boy. Corrente prateada, gatas em Niterói. Não sobra nada na praia, o mundo é nós. Quebrando regras, amigos voluem pra ajudar. Astrologia, rima, autonomia, fluem pelo ar. Rappers não contribuem, discursos diminuem, aumente o volume. Meus estudos não poluem, atinjo meus objetivos pela metafísica. Duplo sentido, ela revela estrela fatídica. Bronx mal, passeando em Lex. Passo no teste, o rap cresce. Click, black, Ellen Roche é sexy. Mano, vou chegando, fazendo isso bem. Quero ver quando for cantar, o povo vai gritar. Então vem, vem. Mano, vou chegando, fazendo isso bem. Quero ver quando for cantar, o povo vai gritar. Então vem, vem. Como pode é mágica, volta olímpica, nem Freud explica. É só reviravolta linguística, gato pro lebre não. Nem borra pintura, malhando a frasão. Sem descartar aventuras, meditação nas alturas. Faça acupuntura, pura bravura, cura espasmos, atadura. Não quero fazer graça, igual o Red Fox. Deixo minha assinatura universal forte. Vamos dançar, abanar o capacete, a noite tá com sede. O verso sacode prazeres, longe de Plutão milhares de vezes. Tenho a fazeres consistentes, venho contente. Meu flow, crime, Mickey Mill, vixe, vou e tio. Me chame no freestyle, todos vão sentir frio. Faço um lacre, piripaque em sua boca aberta. Saia da caverna, é sintoma de febre amarela. Mano, vou chegando, fazendo isso bem. Quero ver quando for cantar, o povo vai gritar. Então vem, vem. Mano, vou chegando, fazendo isso bem. Quero ver quando for cantar, o povo vai gritar. Então vem, vem. O paraíso é aqui, vem. Você não pode desistir, vem. É só saber chegar, vem.